Coluna O Terror na Literatura. Casas Assombradas. Um vulto me tirou do devaneio em que estava sem me dar conta. As luzes piscaram. Barulhos me deixaram em alerta, mas quando ouvi sussurrarem meu nome ao pé de meu ouvido, meu corpo estremeceu. Eu era o único habitante daquela casa, ao menos o único vivo. Imagine-se na situação narrada acima. Ainda que sua casa fosse cenário de uma boa história de terror, certamente não seria uma experiência agradável. Mas por que será que casas assombradas fazem tanto sucesso? Desde tempos antigos, enraizadas em diversas culturas ao redor do mundo, narrativas envolvendo casas assombradas eram transmitidas oralmente e já refletiam o medo do desconhecido e do sobrenatural. Recentemente, descobri um fato interessante. Há relatos de casas assombradas na literatura lá no século I d.C. O escritor romano Plínio, o Jovem, como ficou conhecido, descreveu, em uma de suas cartas, uma casa grande e espaçosa em Atenas que era assombrada por um fantasma de um homem idoso que amedrontava os habitantes emitindo ruídos terríveis de correntes que pendiam de suas mãos e pés. Pois é, não é exclusivo do nosso século ou da nossa geração esse fascínio pelo oculto. O medo desperta sensações que podem até mesmo ser prazerosas. Se você é alguém que gosta de bons sustos lendo ou assistindo, sabe bem do que estou falando. Se assustar enquanto está confortavelmente no sofá, na cama ou até mesmo em uma sala de cinema é tão gostoso quanto rir. Pode-se dizer até mesmo que é um paradoxo. Uma casa assombrada é um lugar que deixa os moradores, que deveriam ser felizes e viver confortavelmente, terrivelmente assustados. Viver dessa maneira, sabendo que seu refúgio também é seu tormento, causa arrepios só de imaginar. É improvável que o fascínio por casas assombradas desapareça quando se trata de terror, seja em jogos, livros ou filmes. Além das histórias de parentes e amigos que já passaram por experiências assustadoras, muitos de nós já vivenciamos momentos estranhos em nossas próprias residências. Eu mesma lembro de situações incomuns de quando era mais nova. Ainda hoje, sombras na madrugada me deixam em alerta. E tenho certeza de que muitos de vocês também. Ana Kelly. Nascida em 1989, na capital de São Paulo, escreve desde muito pequena. Tem poesias e contos publicados em antologias. É membro do Castelo Drácula e artesana Ivory Fairy. Seu trabalho mais recente compõe o livro Pais dos Nossos Pais, da editora Gatos e Histórias. Álvares de Azevedo e Edgar Allan Poe são suas maiores inspirações.